200. Prossiga. Por gentileza, inicie redução que for possível. É, a viatura do bombeiro está retirando um cachorro que está próximo à pista. Reduzindo, 6200, na medida. Olho Salvador, bom dia. 3663, informação Lima. 3663, chegada bom, fica essa para o 090. 090, 3663. Trip 53, eu nomeio, desça para 2000 pés, a Wilson 020, reposta estabilizado localizador. 2000 com 020, formaremos no estabilizado localizador, o Trip 53, nomeio. Será 6225, desça para 4000 pés, a Wilson 020. 4000 pés, com 1020. 1922, desça para o 050. 8. 1922, copiou o controle? Negativo. Esse é para o 050. 050, Gol 922. Azul 4298, desse é para o 060. Ô, controle, o Azul 4298. Prossiga, Azul 4298, desse é para o 060. 060. Da 3663, desse é para o 070. 060-63. Localizador 6200. Chile 6200, chame torre 18 decimal 6. 18-6, bom dia. Salvador, Oceaner 6200, final 0, 2 milhas de Timbre. 6200, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. O vento 160 graus 09 nós, aguardando informação de pista livre. Ciente, 6200. Salvador, bom dia, Azul 4208, pronto. Azul 42 4208, mantém a atmosfera do 10. Prossiga. 6200, vento 160 graus 09 nós, autorizado pouso pista 10. O ajuste 10021. Livre pouso 10, Xané 6200. 6200, confirme, baixou e travou? Negativo, vai baixar agora. Ciente, então, reporta baixado e travado o Xané 6200. Portará. Travou, 6200. 6200, livre pouso, vento 160 graus 10 mais. Quem negar 1021. Livre pouso, 6200. Bridge, apêndulo no meio, após conforme a rota do plano. Subida da Elleta Bridge, curva direita após a decolagem. 5142 é o código, 1208 é o controle. Aprovado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 10, Bridge, via Pezulu 16 e segue o plano. Saída da Elleta Bridge, com curva direita, transponder 5142 e o controle 208, TAN 3179. 3179, planejamento correto, chamou para puxar back estacionamento. Camará. Nove retoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Tenha para o limite ao localizador, boa, 922. O Xané 6225 desça para 2000 pés, ajuste 10021, autorizado final LS, após estabilizado o localizador. 2000 com 1021, captar a localizadora 6225. Estabilizador, trip 5316. 5316, complete aproximação final, torre 198, decimal 6. A torre agora é 186, o trip 5316, bom dia. Dia 50, gol 922. 1922, desça para 3000 pés, ajuste 1021. 3000, 1021, gol 922. Azul 4298, desça para 0, desça para 4000 pés, ajuste 1021. Para 4000, ajustado 1028, 4298. Azul 4298, redução para 1809. 1809, 4298. 1922, redução para 1809. 180, gol 922. 121.9, bem-vindo. 219, boa, 6200. Torre, Salvador, Guardião, 02. Na escuta, 02, prossiga. 02 Jaguaribe, inspeção, Pátio Mico. 4208, pista livre, decolagem autorizada, 160 com 8. Livre, decolagem, 4208. Segundo Guardião, a princípio mantém o litoral, fora o Tapuã, se consegue aproximar a cabeceira 35? Autorizado, aproximar a cabeceira 35, pode ser até o Pátio Mico. Então, até a cabeceira 35, inicialmente autorizado, Guardião 02, informa o traço na aproximação do 10. Fica atento, mantém a separação, Guardião 02. Atento do traço, deve ser autorizado, cabeceira 35, mantém. Passando externo, contra enxecado, trip 5316. Gente, agora no pista livre, na aproximação, avistado, informa o traço, chegou um helicóptero no litoral sul, 500 pés no interfere. Gente, o trip aguardando a liberação do pouso. Com nossa posição de 12 horas a 7 milhas, é um Fokker 6, seguirá como número 2 para aproximação. 2000, para 50, vai interceptar ciente do tráfego, tem um verde cash, em forma estabilizada, gol 9-2. Entrei em checado. Ciente. 208 azul, decolado agora aos 5-9, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4208, decolado. 4208, saída Puca, suba para o 370. Puca 370, 4208. Na 3363, desça para o 050. 3663050, confirme? Afirmativo, está 3663050. 3663. Leão, está visual com trip na aproximação? Afirmo. Pode prosseguir direto pro pátio do Graer, atentar o tráfego assim que o tráfego cruzar. Confirmado, pátio 5. Tenha 6265, chame Toi, 18, decimal 6. 86, muito obrigado, bom dia. 1922, reduza para velocidade de aproximação. Aguarde transferência para Toi. Está reduzindo agora a transferência, 1922. Muito bom dia, Xeréia. 6225, localizador. Localizando a dona agora. Gente, ainda não avistado, reporte de precaução. Avistado agora, quanto à aproximação, informarei pista livre. Reporte com trem embaixo travado. Agora pista livre, passará a baixa travada, 6225. Peça para interceptar o localizador, reduza para 1709. Reporte estabilizado. Sendo para 2000, já está mantendo 1709, azul 4298. Intercepta o lock. 3663, desça para 4000 pés, ajuste 1021. 4021, 3663. Trive 5316, bem-vindo, solo 01, direita 121.9, solo, ao livrar. 219, obrigado. O azul 42. 08 necessita um pequeno desvio esquerdo devido à formação. Gente, azul 4298, após o desvio, retoma navegação na proa de Duna. É o 4208 que pediu. Obrigado, travado. Visual vocal. 6225 agora pista livre, pouso autorizado, vento 160 graus, 7 nós. Ele pousa 90, chega 6225. 1 minuto, cópia. Boa lá, 22, tá. Estabilizadas, o 4298. O 4298, agora se acerta para a torre. É, no 4298. Pista livre, no 922. Para livre, igual 922. Confirma, é a pista molhada ou seca? É, a pista deve se encontrar um pouco úmida. Oi, tá. Só mais 30 segundos na cópia. Checo, Juliette, pronto, cópia. Está autorizado Sierra November Juliette Delta 060, prossegue direto em rota, subida Moma após Moma direto com curva esquerda, pista 17, 0117 é o código, 1208 é o controle. Dan 3663, redução para 1809. 1809, 3663. Uno, uno, sete. Yeah. Firmo. 1709. 1709, 3663. Chego Juliette, correto, 03 a bordo, confirme o pátio, por favor. Na pata, acionamento de táxi decolagem agora com a torre 18-6. Aqui é o Juliette, pata, livre acionar, chama táxi. Fico bem-vindo, solo 04, direita 121.9, solo. 219 na Fox, o 6225. Salvador, azul 4298, está baixado e travado, 4 milhas por externo. Gente, azul 4298, quanto à aproximação, número 2, segundo no ficha livre. Não, 4298. O vento é 01, né? Alfa Juliette pro 01, 6225. Página 02, frequência livre, considere solo agora, 04. Bravo Uniforme, táxi aprovado, reporta na Papá para ingresso 17. Mike Bravo Uniforme, PAB. Informe, reporta na Papá, 06. Agora no terreno Salvador. Sente. O 4208, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 2685. 2545, 2685, azul 4208, bom dia. Salvador, Oxané, 6312, cruza 170 até 150, informação mais. Oxané, 6312, chegada a Mari, desça para o 050. 050, chegada a Mari, Oxané, 6312. Sol a livrar. Grafo, direita, 219, ou no 9, 2, 2, 2, 2. Bom dia, controle, gol 1605 com a informação Mike cruza 190. Gol 1605, chega da Donf, desce para o 060. Na Donf, 060, gol 1605. Pouso azul 4298. Total 9991, prossiga. Tá no pátio 3 para um novo puxacionamento, autorização para Fortaleza ainda permanece? É 3, complete a aproximação final, torre 198, decimal 6. 86. Fortaleza, o nível 310. A decolagem é da 1-0, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, e após Frote, conforme o plano, o controle, 1-2-0 decimal 8, e o transporte é o 5-1-2-3, total 9-9-1-1. Então, confirma 3-1-0, saída Momo, transição Frote, pistão 1-0, esquerda posta. 5123 no transponder, 120 decimal 8 no controle, total 9919. Correto, está pronto para o pushback? Bom. Autoridade, chama o táxi. Chamada para o táxi, total. 4298, solo agora 09, direita 121.9, bem-vindo. 219, grátis, boa. 4298, librou. 4298 da Azul, bom dia, táxi em frente, me chame antes da Juliette. Em frente, chamando antes da Juliette, 4289. 3663. Sim, entrevistado, posto autorizado, pista 10, vento, 150 graus, continue. Informa o tráfego Xingu, decolando da pista auxiliar, para cruzamento do campo, não interfere. Sim, pista posto 10, 3663. Bravo uniforme, decolado agora 09, mantendo proa, guardando a versão do controle, tá prosseguindo a mão, chame o controle agora em 120.8. 08, graças, bravo uniforme. Equipe. Tiente, Julie, livre táxi, reporte para ingresso na 17. Foi Momo. Ok, mantendo a proa até 2000, após 2000, direto Momo, bravo uniforme. Tá 3. 179, bom dia, gate 7 para pushback acionamento. Ô, TAN 3179, bom dia. Aguarde só um instante para o pushback acionamento, a previsão é 3 minutos. Temos uma aeronave da Azul que vai parquear agora no gate 8. Assim que o Embraer da Azul estacionar no gate 8, está autorizado puxar acionar no 7 e chame táxi. Ok, visual com a aeronave, após a passagem do mesmo retaguarda de parqueamento no 8, está livre no 7, chamada táxi. TAN 3179. Azul 4298, ingresso no pátio, o gate é o 08. Tem livre ingresso no pátio pro 08, 4298. Forma curva e agora à esquerda na proa de Momo, cumprindo a restrição de 3 mil pés na saída Momo. Ah, tem condições, senhorita, de passar acima do limite da restrição? Tem que tirar a cruzar 1-1-0 antes de 15 milhas? Positivo. Gente. 25, desça para 2 mil pés, ajuste no 021. Bruno 605, desça para 4 mil pés, ajuste 10021. 4.021, Bruno 605. Salvador, bom dia, passaria do 2223, informação aí. Passaria do 2226, chegada Bonf, desça para o 050. 050, Bonf, passaria. Solo agora, 12, direita 121.9, o solo livrado, enfim. Livrado, 129.2366. Total 9911, prossigo táxi em frente, ingresso no pátio principal, Índia. Ponto de espera 186 Torre. O ajuste é 1021. 1-0-2 ano. Boa viagem. Mike Bravo Uniforme, informe a Pro Ideal para o destino. 356, senhorita. Tem 256, confirma? 356. Apresentação de Bro. Firme para o solo. 3663 da TAM, na taxiway Alfa. Gente, o TAM 3663. Observe o 727 da Total em táxi à sua esquerda. Dê passagem ao mesmo. Após, ingresse na Juliette para o gate 5. Gente, do nosso tipo 27 vai dar passagem após gate 25 para o 3663. Restrição em TAP. Gente, livre da restrição em TAP, está autorizado o ILS Oxanel 63, zona 2. Com meia dúzia, autoridade. 9911, inicialmente a linha e mantém. Mike, Eco Juliette, decolado agora os 15, controle 120.8. Tec Manaus 208, obrigado, até a volta, senhor. Oi, Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Mike, Eco Juliette. Mike, Eco Juliette, você aproveita 2000 após que eu esqueça na Pro de Momba. Tem 600 curvando agora no perfil da saída da Momba, Mike, Eco Juliette. Panema 3-1-2, reduza para 1-809. Reduzindo 1-809, Chanel 6-3-1-2. Passarido 2223, reduza para 2009. Passarido 2223, reduzir para 200. Gol 1605, reduza para 2009. 200, reduzindo gol 1605. Solo TAM 3179 está com 22. 429 a bordo, a autonomia de 4 horas apenas no galeão para o táxi. Gente, TAN 3179, alivre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste agora é 10-21, boa viagem, TAN 3179. Ok, via pátio e Índia, no ponto de espera da torre 186, agora 1021. Obrigado e até a volta. Até logo. Prossiga, tá pronto para a cópia? Oxe, né, 6219, tá autorizado. Galeão, nível 360, via Pesulu no zero até SMAP. Após SMAP, conforme o plano de voo, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El. Após da El, Leda. Após Leda, DCT Bridge, para interceptar a El Pesulu 10. O controle é 120 decimal 8. Acione 5154. Gente, eu passarei em processo de redução para 180, cruzando agora 200. Mike, EcoJet, copiou o controle, mantém a redução 3 mil pés na saída Momo? Afirmativo, senhor. Estou cruzando 2.500, agora 3 mil na Momo. Gente, faça o estimado para o posto. A intenção é chegar em Momo, cancelar, senhora, e voltar visual. Pra... Eu vou de recheque, a intenção. Gente, Mike, EcoJet. Utilizado no localizador, Xané 6312. Xané 6312, desculpa de aproximação, torre 1816. Torre 1186, Xané 6312. Obrigado, até mais. Da 10, após recolagem, mantendo o eixo até, até 4 mil, agora na liberação do controle, para prosseguir na Momo. Vento 1150 graus, conte nós. Dia Torre Salvador, Oxané 6312, uma milha e meia de Simbra. Sim, ainda não avistado, reporte de contêiner baixo travado, informa areia pista livre, 6312. Gente, vai reportar, 6312. Tá chovendo na final, 6312? Sim, 6312. A chuva na final? Afirmativo, tá avistando aqui chuva na final. Gente, deu coisa aqui, velho, aqui, senhora. O Marco é com o Juliette. Após o 367, está autorizado o Gol 605? Após o 367, está autorizado o Gol 1605? 1605, desça para... Está autorizado a final LS, desça para 2500 pés. Afirmativo, vai iniciar no 367, Gol 1605. Na decolada agora os 20, controle 120.8, total, bom voo. Bom voo, obrigado. A chuva começa bem em cima de Simbra, aí tá aproximadamente umas 2 milhas. Mas é só chuva mesmo, né? Não chega a ser uma camada pouco baixa não, né? Não, só chuva, agora já até melhorou, estamos a 3 milhas da cabeceira, já tá totalmente visual, ok? Gente, tem pouso autorizado, pista 10, livre, 1.50 graus, curto mais. Cliente, livre pouso, pista 10, Xané 6312. 1, pode dizer isso. 9911, livre da extinção, suba para o 310. Livre da extinção, 310, total. Passarei 2223, informa o tráfego da posição de 11 horas, 5 milhas, mantendo 3 mil pés, a 1º Eco 58. Gente, passarei. Travo, Papa Romeo, Mike, Eco Juliette, informa o tráfego da posição de 12 horas, a 4.5 milhas, descendo para 4 mil pés, é o Eco 1.